think that I'm talking like a lunatic? But what if I was the one who stands to win? I think you know this ain't the way it should be. The life I knew taught me to believe in a dream. Estamos na web rádio Metalmorfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje é um programa muito especial, já que é a 100ª edição do Riff Service. Chegamos ao programa 100. E como tal, o programa de hoje vai ser composto apenas e só por lançamentos após o início do programa. O programa começou em setembro de 2014. Portanto, o programa de hoje só vai ter músicas lançadas após setembro de 2014. E vamos iniciar com The Night Flight Orchestra, que em 2015 lançaram o álbum Skyline Whispers. Para vocês, The Night Flight Orchestra, Roads Less Traveled. Yeah. Após The Night Flight Orchestra, ficamos com Revolution Saints e a música Better World, música retirada do primeiro e até agora único álbum da banda, o álbum Revolution Saints, lançado em 2015. E também em 2015 foi lançado o álbum Dead But Not Forgotten, álbum dos Degreed, e deste álbum ficamos com a música Touch of Paradise. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciar com outro lançamento de 2015, com o homónimo Santa Cruz, dos Santa Cruz. Para vocês, Santa Cruz, Vagabonds, Sing With Me. Y'all to sing with me. Train and no one is stopping me from heading to crash. Once the peak weeks in- E após Santa Cruz, ficamos com uma novidade de 2016. Ficamos com o Shira's Lane e a música Kill Me With Your Love. Música retirada do primeiro álbum da banda, o álbum For Crying Out Loud. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência dedicada a vozes femininas. E vamos iniciá-la com a voz de Liz Hale, com a voz dos Hailstorm, que em 2015 lançaram o álbum Into the Wildlife. Para vocês, Hailstorm, I Like It Heavy. Revelation bringing me to my knees, and there's a man down below that needs my sympathy. I got a ringing in my ears, getting ready to burst, screaming hallelujah, motherfucker, take me to church. I like it louder than the boom of a big bass drum. I need it harder than the sound of guitar grunge. I love to crank it up, make it something evil to the core. There's a heaven, the serving beer, and if you're an angel, then I must soul, my soul, and it's alright, whatever we do tonight. Cause if there's a God, damn it, she won't mind. If there's a God, baby, she won't mind. Thank you. após Hailstorm, ficamos com a bela voz de Ellen Larson, vocalista dos Blues Pills, e ficamos com a música You Gotta Try, música retirada do álbum Lady in Gold, lançado em 2016. E foi também em 2016 que a banda das irmãs Wilson, a banda Heart, lançou o álbum Beautiful Broken. E deste álbum ficamos com a música Beautiful Broken, que conta com a colaboração de James Hetfield, quer como vocalista, quer também a sua guitarra. E vamos agora para uma sequência de hard rock australiano direto. E nada melhor do que AC/DC para começar uma sequência de hard rock direto. E vamos começar com a música Rock or Burst, música retirada do álbum Rock or Burst, lançado em 2014. Para vocês, AC/DC, Rock or Burst. With a thousand smiles. Yeah. E nesta sequência de hard rock direto e australiano, após AC/DC, ficamos com os Massive, Up and Smile, música retirada do álbum Destination Somewhere, álbum lançado em 2016. E quem também lançou um álbum em 2016 foram os Airborne, e lançaram o álbum Breaking Out of Hell. E deste álbum ficamos com a música Down on You. E vamos agora para uma nova sequência e vamos acalmar um pouco. Vai ser uma sequência de baladas e vamos iniciar com os Work of Art, que em 2014 lançaram o álbum Framework. Para vocês, Work of Art, My Walking Dream. We'll be right back.

E nesta sequência de baladas, após Work of Art, ficamos com Scare of Night e ficamos com a música Say You Will, música retirada do álbum Connected, álbum lançado em 2015. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter dois nomes que já têm muitos anos de estrada, dois nomes que têm influências de blues e de southern rock. E vamos iniciar esta sequência com os Cactus, banda que em 2016 lançou o álbum Black Dawn. Para vocês, Cactus, You Need Love. The past is over. após Cactus ficamos com Blackfoot, Call of a Hero. Os Blackfoot em 2016 lançaram o álbum Southern Native e vamos agora para uma nova sequência, mas vamos manter-nos no hard rock com a influência de blues e de Southern Rock. Mas vamos ter uma sequência com três bandas mais recentes e vamos iniciá-la com os Blackberry Smoke, que em 2016 lançaram o álbum Like an Arrow. Para vocês, Blackberry Smoke, Waiting for the Thunder. Waiting for the thunder, where the lightning get us all.

e após Blackberry Smoke ficamos com os Monster Truck e a música Things Get Better, música retirada do álbum Sitting Heavy, lançado em 2015. E foi também em 2015 que os Hogjaw lançaram o álbum Rise to the Mountains. E deste álbum ficamos com a música Another Day. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar ao hard rock mais melódico. E para iniciar esta sequência temos os Dance Fox, que em 2016 lançaram o álbum Breathless. Para vocês, Dant Fox, Break These Chains. Out of the darkness, the winner will... We'll be right back. E após Dant Fox, ficamos com King Zebra. E ficamos com a música Whiskey, música retirada do álbum Wild Wild Wild, álbum lançado em 2015. E terminamos esta sequência com os suecos Featherstone e a música Fear Me, Save Me, música retirada do álbum Norton Rumble, álbum lançado em 2016. E vamos agora para uma nova sequência de baladas e vamos ter duas baladas de duas bandas que são mestras a fazer baladas. Vamos iniciar com Def Leppard, que em 2015 lançaram o seu álbum homónimo, o álbum Def Leppard. Para vocês, Def Leppard, Last Dance. Up the universe, live and laugh for what it's worth. We took a chance. Do you remember when we used to sing? Stars across the sky, a fire that would never die. It was everything. It was all that we wanted, and there was everything we need. We were gonna different song every day. We were gonna live forever. Is this our last chance? Is this our last try? Is this our last? She's so confused, 'cause I'm the first thing that you think of when you open up your eyes, and all you ever dream about at night, and the promises you made, all the meaning starts to fade. There's no use looking back. We both know it's a lie. living in a battlefield. 'Cause you know our love is real, and there's no turning. Leopard, ficamos com Mr. Big, Just Let Your Heart Decide, música retirada do álbum Stories We Could Tell, álbum lançado em 2015, e este álbum é marcado pelos problemas de saúde do baterista Pat Torpey. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três nomes que estão bem ligados ao rock clássico, e vamos iniciar com Cheap Trick. O Cheap Trick, em 2016, lançaram o álbum Bang Zoom Crazy Hello, e deste álbum vamos ficar com a música No Direction Home. Para vocês, Cheap Trick, No Direction Home. Nothing else seems to matter. Gotta get back on. Vegas. It's all good to me. Ficamos com os canadianos Zingo e ficamos com a música Backstabber, música retirada do álbum Zingo lançado em 2016. E este álbum tem uma história muito interessante, já que a banda terminou atividades em 1978 sem ter lançado nenhum álbum, e esse álbum que tinha ficado gravado foi lançado apenas em 2016. E terminamos esta sequência com Gary Howe e ficamos com a música Born to Love You, música retirada do álbum Dust and Bones, álbum lançado em 2016. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service, e vai ser uma sequência dedicada a duas bandas que têm um som hard and heavy. Vamos iniciar com Stryper, que em 2015 lançaram o álbum Fallen. Para vocês, Stryper, Pride. the ace tonight. She's up for grabs, alright. I'm kissing dynamite with that kind of girl. You know I'm right, locked in for the taking, skin on skin. She's amazing, draws me in. She rocks my world. Striper, ficamos com os dinamarqueses Pretty Maids e ficamos com a música Heaven's Little Devil, música retirada do álbum Kingmaker, álbum lançado em 2016. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service e vai ser a sequência Danger Danger. E apesar disso, não vai ter nenhuma música dos Danger Danger. Vamos iniciar a sequência com Ted Polley, vocalista que se tornou famoso precisamente nos Danger Danger. Ted Polley, em 2016, lançou o álbum Beyond the Fade. E desse álbum vamos ficar com a música Everything We Are. Para vocês, Ted Polley, Everything We Are. I keep reckless night feels alive. Why can't you see? We're falling apart. Why can't you see? We're falling apart. E é com The Defiant que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta sequência Danger Danger com Ted Polley, Everything We Are, e terminamos com The Defiant e a música Last Kiss, música lançada no álbum The Defiant, álbum lançado em 2016. E os The Defiant são Paul Lane, ex-vocalista dos Danger Danger, Bruno Ravel e Rob Marcello, que atualmente são respectivamente baixista e guitarrista dos Danger Danger. E é com The Defiant que me despeço do programa de hoje. Desejo-vos a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose, este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! Forever. Just the same.